choro, desespero, alguém clama pro paz que altere o provável que faça, enxerga mais além do que a vida veio proporcionar. Já é quase 30 e o relógio quer parar. Quando no jogo da vida não foi capaz de jogar, quando perdeu batalhas que deveria ganhar, escolhendo o incerto ao invés da razão. Quantas vezes o sim, ele optou pelo não. E o estresse da vida apresenta a depressão. Tenta ser maior que a sua ambição de viver, ser alguém, crescer, constituir família, afinal vencer. E alguém que questiona, ele existe ou vai voltar? Porque a paz está difícil de encontrar. Ouvi falar do amor, será? Se ele existe, aonde é que foi parar? Afirmo, ele existe, creio, vai voltar. Cumprir a sua promessa, vem pra nos buscar. A coroa de vida ele nos dará. O céu se abrirá, com ele vamos estar. Mas será que a fé prevalecerá? Valerá, ou será que iremos esfriar? Se morremos, com ele viveremos. Se sofremos, com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiel, fiel ele será. Aleluia, vem pra nos buscar, eu sei. O Pai vai voltar. Chorei a minha morte, sorri pra tua vida. Sorriu novamente, filho, você me inspira. Ele é o astro, né? A bola da vez, da primeira, da segunda, da última vez. Abra as cortinas, deixem ele entrar. O espetáculo vai começar e começa aí bem no fundo do coração. Organizando a desorganização, substituindo o preço pelo valor, trocando o ódio pelo amor. Amor de cruz, amor de glória, amor de vida que muda a história. Educado o amor que pede por favor, deixa eu ser o seu senhor. Senhor da vida, da sua vida, senhor de tudo que te inspira. Senhor que volta e busca filhos, filhos que aguardam o pai sorrindo. O pai sorrindo, abraça o filho. O filho diz, quero ir contigo. O pai responde, você é meu filho e filho meu, mora junto comigo. E se realmente tu me conheces e é meu filho, esse refrão tu cantará convicto comigo. Vai voltar. Jesus voltou.